Calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, todo mundo trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, todo mundo trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, todo mundo trepa. O VN, ela senta com a tcheca, senta com a tcheca, senta com a tcheca, senta com a tcheca, senta com a tcheca. DJ VN Maestro. Vai sair com a buceta inchada. Vai sair com a buceta inchada. Vai sair com a buceta inchada. Vai sair com a buceta inchada. Calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa. Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, todo mundo trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, todo mundo trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, todo mundo trepa. O VN, ela senta com a tcheca, senta com a tcheca, com a tcheca, com a tcheca, senta com a tcheca, com a tcheca, com a tcheca. DJ VN Maestro. Vai sair com a buceta inchada.